É sempre uma honra receber o Fernando Correia, pela sua amizade, também por aquilo que ele transmite, mas sobretudo também pela sua amizade. E para nós, eu tive a oportunidade, e deixem-me contar, de ler o livro E Se Eu Fosse Deus, porque o Correia tinha-me enviado, e por isso eu tive a oportunidade, conheço o Henrique, conheço as personagens, conheço o Jardim de Santo Amaro, conheço bem Monsanto, onde ele também tinha uma... onde tinha, sem ser, deixava-me lá dormir. E por isso aquilo que se vê neste livro do Fernando Correia, Se Fosse Deus, é um retrato cruel e, de certa forma, irónico, por vezes, em relação à própria realidade. Ele desenhou-a totalmente como encontrou. Não se escondeu nas palavras, não se escondeu no circunstancialismo,